Cheiro 46, página 454. Capítulo 35. Fuga do Éden. Jenny ajudou-me a recostar-me na cama. Vou trazer-te alguma coisa para vestir, murmurou, ajeitando uma almofada para que me apoiasse. E algo para beber, está bem? Onde está o Jamie? Olhou para mim de soslaio, simultaneamente com compaixão e curiosidade. Não tenhas medo, não deixarei que volte a aproximar-se de ti. Falava com firmeza. Depois apertou os lábios, carrancuda, e agasalhou-me com a colcha. Como pôde ele fazer-te algo assim? Não foi culpa dele. Isso, não. Passei uma mão pelo cabelo enredado. Fui eu. Fomos os dois. Ele, eu. Compreendo. Jenny olhou para mim demoradamente. Pareceu-me bastante possível que o compreendesse. No andar de baixo ouviu-se um golpe surdo. Tinha-se fechado a grande porta principal. Jenny chegou à janela e abriu a cortina. É o Jamie, disse. Vai subir a colina. Faz sempre o mesmo quando está irritado. Ou isso, ou embebedar-se com o Ian. A colina é melhor. Soltei um pequeno suspiro. Suponho que estará irritado. A jovem Janet apareceu, equilibrando nas mãos uma bandeja com bolos, whisky e água. Estava pálida e assustada. Está bem, tia? Perguntou enquanto deixava a bandeja. Estou bem, assegurei-lhe, levantando-me para pegar na garrafa do whisky. Jenny deu-lhe uma palmadinha no braço. Fica com a tua tia, ordenou. Eu vou procurar um vestido para ela. Janet assentiu obedientemente e instalou-se num banco junto à cama. Sabes onde está a Leary? Perguntei enquanto comia e bebia. A rapariga tinha a cabeça baixa, como se estivesse a estudar as suas próprias mãos. Mas, ouvindo a minha pergunta, levantou-a bruscamente. Ah! Exclamou. Sim. A Marsali, a Joan e ela voltaram a Balrigan, onde vivem. O tio Jamie obrigou-as. Ah, sim? Disse secamente. Ela mordeu os lábios, retorcendo as mãos no avental. De repente levantou os olhos. Sinto muito, tia. Não importa, repliquei, ainda sem ter ideia do que ela queria dizer. É que fui eu. Parecia totalmente agoniada, mas decidida a confessar-se. Eu disse à Leary que estava aqui. Foi por isso que ela veio. Ah, bem, isso explicava tudo. Não me ocorreu, isto é, não era minha intenção provocar um escândalo, de verdade. Não sabia que a tia, que ela... Não importa, repeti. Mais cedo ou mais tarde, tínhamos de saber. Ainda que isso em nada mudasse as coisas. Olhei para ela com curiosidade e perguntei-lhe: Mas porque é que o disseste? Porque a mamã me ordenou, respondeu num sussurro. Levantou-se e saiu a toda a pressa, roçando na mãe, no vão da porta. Não perguntei nada. Jenny tinha arranjado um vestido e ajudou-me a pô-lo, sem mais conversa do que era imprescindível. Uma vez vestida e calçada, e com o cabelo penteado e recolhido, voltei-me para ela. Quero-me ir embora, disse, agora mesmo. Ela não discutiu. Limitou-se a olhar-me dos pés à cabeça para se assegurar de que estava resoluta. Depois assentiu. Creio que é o melhor, disse baixinho. Já próximo do meio-dia, parti de Lalibroch, sabendo que era a última vez. Levava uma adaga na cintura como proteção, ainda que dificilmente fizesse uso dela. Nos alforjes do arreio tinha comida e várias garrafas de cerveja, o suficiente para chegar ao Círculo das Pedras. Pensei em resgatar as fotos de Brianna que Jamie tinha no casaco, mas deixei-as lá. Ela pertencia-lhe para sempre, ainda que comigo não sucedesse o mesmo. Não havia ninguém por perto quando Jenny tirou o cavalo do estábulo, segurando-o para que eu montasse. Vesti o capuz do manto e fiz um sinal com a cabeça. Da última vez tínhamos-nos separado como irmãs, com lágrimas e abraços. Ela soltou as rédeas e deu um passo atrás, enquanto eu dirigia o cavalo para o caminho. Que Deus te acompanhe, ouvia dizer. Não lhe respondi e também não olhei para trás. Cavalguei a maior parte do dia sem prestar muita atenção ao caminho, atenta só ao rumo. Deixava que a minha montada escolhesse os trilhos pela montanha. Detive-me quando a luz começava a desaparecer. Depois de atar o cavalo para que pastasse, deitei-me envolvida na capa. De imediato adormeci para não recordar. O aturdimento era o meu único refúgio. No dia seguinte foi a fome que me devolveu de má vontade à vida. Durante toda a jornada anterior, nem tinha parado para comer, nem quando acordei. Mas ao meio-dia o meu estômago começava a emitir fortes protestos. Assim, desmontei numa pequena clareira, junto a um riacho, e desembrulhei a comida que Jenny tinha posto nos alforjes. Comi uma sanduíche, bebi uma das garrafas de cerveja e montei novamente, incitando o cavalo em direção a nordeste. Por azar, se a comida tinha devolvido as forças ao meu corpo, também tinha dado nova vida aos meus sentimentos. À medida que ia subindo a montanha, o meu ânimo ia decaindo cada vez mais. O cavalo seguia cheio de vontade, mas eu não. Ao meio da tarde, sem poder continuar, adentrei-me com a montada num bosque para que não fosse visível do caminho. Depois de prender o cavalo, caminhei entre as árvores até encontrar o tronco partido de um álamo coberto de musgo. Sentei-me nele, encurvada, com os cotovelos nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Doíam-me todas as articulações, mais de tristeza do que pelo confronto do dia anterior ou pelos rigores da viagem. O constrangimento e o bom senso sempre tinham tido muita importância na minha vida. Aprender, com bastante trabalho, a arte de curar, o cuidar e o atender aos outros. Mas não sabendo onde devia parar antes daquele ponto em que dava demasiado de mim, aprendi então o distanciamento e a separação às minhas custas. Sempre, sempre tinha tido de equilibrar a compaixão com a sabedoria, o amor com o bom senso, a humanidade com a inflexibilidade. Só com Jamie me dei conta de que tinha dado tudo de mim, de que arriscara tudo, descartando a cautela, o senso comum e a sabedoria, junto com as comodidades e as restrições de uma carreira feita a pulso. Tinha chegado a ele sem lhe dar nada mais do que a minha pessoa, de corpo e alma, confiando em que soubesse ver-me inteira e cuidar das minhas debilidades. No princípio, temi que ele não pudesse fazê-lo, ou não quisesse. E depois chegaram esses poucos dias de prazer perfeito que me fizeram pensar que tudo voltava a ser como dantes. Pude amá-lo em liberdade e ser amada com uma sinceridade que igualava à minha. As lágrimas deslizaram entre os meus dedos. Chorava por Jamie e pelo que eu tinha sido com ele. E a sua voz sussurrava-me. Sabes o que significa dizer outra vez amo-te e dizê-lo com significado? Eu sabia. E com a cabeça entre as mãos, sob os pinheiros, soube que nunca voltaria a dizê-lo de verdade. Mergulhada como estava na minha angustiante contemplação, não ouvi os passos até que soassem bem junto de mim. Levantei-me da árvore caída e dei meia volta para enfrentar um potencial atacante com o coração na boca e a adaga na mão. Meu Deus! Quem me espreitava retrocedeu tão sobressaltado como eu. Que diabo estás a fazer aqui? Interpelei, levando a mão livre ao peito. O coração palpitava-me como um tambor. Devia estar tão pálida como ele. Por Deus, tia Claire! Onde aprendeu a desembainhar assim uma faca? Quase me matava de susto. O jovem Ian passou uma mão pela testa. O mesmo digo eu, assegurei-lhe. A minha mão tremia tanto que não pude embainhar a adaga e os meus joelhos iam cedendo. Deixei-me cair no tronco do álamo com a faca no colo. Pergunto outra vez, disse, tratando de controlar-me. O que fazes aqui? O rapaz mordeu o lábio e, depois de olhar em redor, sentou-se ao meu lado. Foi o tio Jamie que me enviou, começou. Levantei-me de imediato, embainhando a adaga no cinto. Espere, tia, por favor, segurou-me por um braço, mas eu libertei-me com um safanão. Não me interessa, disse sacudindo as folhas. Volta para casa, Ian, eu tenho onde ir. Assim esperava, pelo menos. Mas as coisas não são como a tia pensa. Já que não podia deter-me, seguiu atrás de mim a discutir, agachando-se de quando em quando para evitar os ramos baixos. Ele precisa de si, tia, de verdade. Tem de regressar comigo. Não respondi. Cheguei perto do meu cavalo e baixei-me para desatar a corda. Tia Claire, não me quer ouvir? Pôs-se ao lado do cavalo, olhando para mim por cima da sela. Não. Montei com majestade, fazendo subir as saias e as anáguas, mas a minha digna partida viu-se impedida pelo jovem Ian, que segurava nas rédeas com mão de ferro. Solta, ordenei. Primeiro ouça-me. Fincou-me os olhos, com os dentes cerrados, acendendo os seus suaves olhos castanhos. Está bem, decidi. Não lhe serviria de nada, nem a ele, nem ao seu traiçoeiro tio, mas iria ouvi-lo. Fala, disse, reunindo a pouca paciência que tinha. Bem, começou subitamente inseguro. Eu rosnei de exasperação. Começa pelo princípio, mas não te alongues, está bem? Ele assentiu, fincando os dentes no lábio para se concentrar. Bem, o tio Jamie armou um alvoroço em casa quando soube que a tia tinha partido. Não duvido. Nunca o tinha visto tão furioso, continuou, observando-me com atenção. E a mamã também não. Gritaram um com o outro. O papá tentou acalmá-los, mas nem sequer pareciam ouvi-lo. O tio Jamie disse que a mamã era uma intrometida e coisas muito piores. Não era preciso chatear-se com a Jenny, objetei. Ela só quis ajudar, creio. Repugnava-me saber que essa discussão também era por culpa minha. Jenny tinha sido o principal apoio de Jamie desde a morte da mãe, quando ambos eram meninos. Quantos males mais lhe teria causado eu com o meu regresso? Para surpresa minha, o rapaz sorriu. Bem, ela também não se ficou. Quando terminou a discussão, o tio Jamie tinha mais algumas marcas de dentes. A mamã atirou-lhe com um caldeirão de ferro. Ele esquivou-se para arrojá-lo pela janela da cozinha e assustou as galinhas que estavam no pátio. As galinhas não me interessam, Ian, disse eu friamente. Continua, queres seguir viagem? Bem, depois o tio Jamie foi contra as prateleiras dos livros da sala, porque estava demasiado aturdido ao sair. O papá assomou à janela para lhe perguntar um dia e ele respondeu que ia procurar a tia. E porquê é que estás tu aqui em vez dele? Perguntei, vigiando a mão que segurava as rédeas. Se os dedos dessem algum sinal de relaxar, eu trataria de arrancar. O jovem Ian suspirou. É que Quando o tio Jamie se preparava para montar a cavalo, apareceu a tia, a sua esposa, enrijeceu miseravelmente. Apareceu a Leary. Naquele momento desisti de fingir indiferença. E então o que aconteceu? Ele franziu o semblante. Gerou-se uma discussão terrível. Mas não pude ouvir muito. A tia, a Leary, digo, ela não sabe discutir como deve ser, como a mamãe e o tio Jamie. Ela não faz mais nada senão chorar e gemer, choramingar, como diz a mamã. E então? A Leary tinha desmontado para agarrar Jamie pela perna e puxá-lo. Depois deixou-se cair numa poça do pátio, abraçada aos joelhos de Jamie, soluçando e gemendo como sempre. Ele não podia escapar, acabou por levantá-la e atirou-a sobre o ombro, sem se preocupar com os olhares da família dos serviçais. Bem, disse eu, notando que tinha os dentes cerrados, afrouxei-os. Então mandou-te vir procurar-me, porque ele estava muito ocupado com a esposa. Cretino, que descaramento. Manda alguém procurar-me, como se eu fosse uma criada. Porque não lhe resulta cómodo vir em pessoa. Quero o pão e o bolo, não? Arrogante, egoísta, autoritário, escocês. Tinha os nós dos dedos brancos de tanto apertar a cela. Sem me preocupar, já com subtilezas, tentei retirar-lhe as rédeas da mão. Solta. Mas não foi assim, tia Claire. O que é que não foi assim? O seu tom desesperado fez-me levantar os olhos para ele. O tio Jamie não ficou para atender a Leary. E por que razão te mandou vir procurar-me? Porque ela disparou contra ele. Mandou-me vir procurá-la porque está a morrer. Se me estiveres a mentir, Ian Murray, disse pela 12ª vez, vais-te arrepender até ao resto da tua vida, que será muito curta. Tive de levantar a voz para me fazer ouvir. Pusera-se um forte vento que me agitava o cabelo e me cingia as saias às pernas. Grandes nuvens negras ocultavam a montanha. O jovem Ian, sem alento para contestar, limitou-se a abanar a cabeça inclinada contra o vento. E a pé, conduzindo ambos os póneis pelos freios por um trecho pantanoso, junto à beira de um pequeno lago. Calculei que não era ainda meio-dia. Faltavam várias horas para chegar a Lallybroch e não parecia provável que chegássemos antes de escurecer. Tinham passado 3 dias desde que eu partira. 3 dias desde que Jamie recebera o disparo. O jovem Ian não me dava muitos detalhes. Depois de ter cumprido com a sua missão, só queria chegar a Lallybroch o mais depressa possível e não lhe parecia necessário conversar. Disse-me que Jamie estava ferido no braço esquerdo. Isso não era muito grave, mas a bala penetrara-lhe também nas costas e isso sim era grave. Quando o rapaz partira, Jamie estava consciente. Isso não era grave, mas começava a subir-lhe a febre. E isso sim era bastante grave. Quanto aos possíveis efeitos do tiro, o tipo ou a gravidade da febre e o tratamento que lhe tivessem aplicado, Ian limitou-se a encolher os ombros. Talvez Jamie estivesse a morrer, talvez não. Havia a possibilidade de ter disparado sobre ele mesmo, para me obrigar a regressar. Era capaz de traçar um plano como esse e tinha coragem de sobra para o levar até ao fim. Por outro lado, eu nunca o tinha visto atuar sem calcular o custo e a sua disposição para o pagar. Não parecia lógico correr o risco de morrer para me atrair de novo a Lallybroch. Jamie Fraser era um homem muito lógico. Muito bem. Dada a improbabilidade de Jamie ter disparado sobre si mesmo, existiria sequer esse disparo? Talvez tudo fosse uma invenção sua. Mas parecia-me muito difícil que o seu sobrinho fosse capaz de me dar uma notícia falsa de um modo tão convincente, sempre que abandonara Lally Broch, tinha pensado que não regressaria jamais. E ali estava, mais uma vez, regressando. Por duas vezes me tinha separado de Jamie, com a certeza de não voltar a vê-lo. E ali estava, voltando a ele como uma pomba-correio ao seu pombal. Digo-te uma coisa, Jamie Fraser, murmurei baixo. Se não estiveres muito próximo da morte, quando eu chegar, vais arrepender-te.